Lado 370 para Natal, aguarde para a cópia, é o número 2, ok? Aguarde. Guardando. Argentina 1911, clear to push and start, call me ready to taxi. Ok, I call you ready for taxi, Argentina 1911. No externo, baixado e travado, 4062. 4062, está livre pouso na 10, o vento de 1,60 graus com uma dezena de nós. Livre pouso, 62. Uno 1606, por gentileza, troque a frequência 1219 apenas para a cópia da autorização. 219, ou gol 1606. Solo, gol 1606. Gol 1606, copia. Pronto, cópia. Gol 1606, autorizado Maceió, 350 nível, Upperway 58. Decolada 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5076, controle 119.8. 350, autorizado. Upperway 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 5076 é o transponder, 198, controle na subida, o gol no 606. Gol no 606, correto? Chame pronto para o puxa acionamento. Chamará o puxa acionamento, o gol no 606. Tower Portugal 158 holding point on the 10 ready for departure. Hey, Portugal 158, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 158. Azul 4062, seu solo 57, livrando a direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Ciente, livrando a direita na Alfa, chama antes da Juliette, o 4062. Portugal 158, cleared for takeoff. The wind is 170 degrees with 8 knots. Clear takeoff, 1, seja o approach com 1, sabe? Boa noite, 05, na escuta? Na escuta, boa noite, 05, quanto na cópia? Boa noite, 05, autorizado Natal, 370 nível, uppers do Luno 0. Decolada 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transponder 5070 e o controle 119.8. Ready for taxi. Então, uppers do Luno 0, decolada 10 com curva esquerda na Puca, Zipar. 5070 transponde e o controle 198. Boa noite, 05. Boa noite, 05, correto, chama para o motor para o estacionamento. Chamará, 1805. And we called you out of coaching, line 110. Oi, boa noite, gol no 896, Duna. 896, boa noite, reporte Simbra, baixar a trava. Reportará. Portugal 158, Airborne 800, call now the Portal Control at 119.80. Have a nice flight and a good night, sir. 119.80, Portugal 158, obrigado, boa noite. Portal Control, boa noite, Portugal 158. 158, climb 350, momo de passo. 350, momo de passo, Portugal 158. Aumento. Lumeza 06, aguarde um 737 da Argentina que está passando a sua cauda em alguns instantes. Aposto autorizado, seu push chama para o táxi. Ok, vai aguardar o passagem do Boeing da Argentina aí, a retaguarda, após inicia, chamará o táxi. Eu vou no 06. Torre, tá 3520, pushback, acionamento no 01. 3520 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 3520. 98.6 para o pushback acionamento. Chamará então, 98.6, 1805. Simbra baixando travada, 896. 896, está livre o pouso na 10, o vento é 1.70 graus com 1.29. 896, a pista está molhada? Então, a última informação que tivemos é de que a pista estava seca, ok? A chuva é intermitente, então aguarde a possibilidade de pista úmida, ok? Obrigado. Salvador, Argentina 19011, approaching to holding point, runway 10. Argentina 19011, maintain holding point. Maintain holding point, Argentina 19011. Uso 4062, mantém a posição da Juliette, aguardando instruções para ingresso no leite. E a gente está aguardando, mantendo posição 4062. Azul 4062, correção, está autorizado seguir em frente. Assim que possível, está autorizado ingresso na India Gate 01. No só atende se a aeronave está fazendo pushback no setor. India Gate 01 está ciente da aeronave da TAM, o 4062. Miramar, no 016, senhor. Como estabilizado no ILS. Argentina 19011, clear line up and wait to runway 10. Line up and wait, runway 10, Argentina 19011. Golno 606, está pronto para o táxi, tem o Uno 50, pessoas a bordo, autonomia 3 horas, alternativa Natal. Golno 606, táxi via Juliette, Alfa, próximo do ponto de espera, reporte para decolagem, um ajuste no 016. No 016 no altímetro, Juliette C Alfa chamará no ponto de espera para decolagem, Golno 606. Golno 896, solo 04, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém a Juliette, Golno 896. Argentina 1911, clear takeoff, runway 10, doing 170 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, Argentina 1911. Daxtan 3520, 152 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 10 de autonomia. Daxtan 3520, como número 2 no ponto de espera, dando passagem no Boeing da Gol, está autorizado Índia, próximo do ponto de espera, reporte para decolagem, ajuste no 016. Gente, via Índia como número 2, reportará para decolagem, Daxtan 3520. Argentina 1911, Airborne at 06, contact sinal 19.8. Frequency again, please. 119.80. 119.80. Luiz Salvador, Golno 805, portão 612, pronto para pushback, saneamento. Golno 805, agora está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Chamar a táxi, 805. China 1911, climb by level 0, Queen 400, go to the park. Ok, we are clear to climb at 400 and go to the departure. That's right. Go 158, call Recife Center 12685, backup 12545. 12685, backup 12545, bye bye, Portugal 158. Torre Uno 896, pode prosseguir no táxi? Uno 896. Aguarde antes da Juliette. Mas a Juliette vai manter posição 896. O 96 só observa o início do táxi do Airbus Atom após estar autorizado Juliette Gate 03. Juliette após o táxi do Airbus para o 03. Pode ser pronto, gol no 606. Gol no 606, a Linda cola pista 10. Vento no 60 graus, 10 nós. A Linda cola 10, gol no 606. Bote pro 89603. Já 03. Climb by level 360. Okay, we stop climb by level 360, Argentina 1911. Espera da 1-0, pronto, San 3520. San 3520, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém 1-0, 3520. Bahia Argentina 1911, we request 380 en route. Ok, 380, stop climbing 360 and stand by for coordination 380. Ok, we stand by, we stop climb at 360 and we will wait for 380 Argentina 1911. Voo no 606, decolada 110, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito boa noite, voo no 606, decola. 06, na PUCA, subindo 350, vigilância. Na PUCA, subindo ao 350, voo no 606. Argentina 1911, cleared level 380, final, at stop climb 360. Ok, we are cleared to 380 and we will climb first at flight level 380. Instruct for level 360, call receive center 128.8, backup 126.4. Could we repeat the frequency? 128.8, enable 126.4. 128.8 or enable 126.4. Argentina 1291911. Salvador, go no 606, solicita. Prossiga. Mantenha proa por 12 milhas para evitar formações após curva esquerda. Pesado, após esquerda pro Djamo. Sete. Desvio após desvio, pro Djamo. No 606 solicita agora para 120 por 30 milhas. Autorizado. Obrigado. Decimal 8, bom voo. 198, grato, bom dia. E boa noite, TAN 3520, decolado na sua escuta. Suba 190 na PUCA, vigilância 3520. 190 na PUCA, solicita manter a proa 1110 por aproximadamente 15 milhas para evitar formação. Autorizado. Portará retorno na rota. 805. Vou no 805, alinha e mantém pista 1-0. Alinha e mantém pista 1-0 no 805. Quando na prova de Jamo, gol 1606. Gente. 1805, 05, livre decolagem, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Gente, iniciando 805. 5, alterne 2545. Recife 2685, alterne 2545, bom dia. Estabilizado no ILS do Serra, aquilo Delta. Torre agora, 18,6, bom pouso. Delta. Torre, Salvador, Papa, Papa, Serra, Kilo Delta. Serra, Kilo Delta, confirme, pouso na 10? 17. Serra, Kilo Delta, tá autorizado, cancelado, 15, base pela direita da 17, reporte final. Kilo Delta, reportaria. Informe o término na proa de Jamo. Após desvio, Jamo, tá 3526, reportará. Poderia confirmar o tráfego à frente está prosseguindo para Aracaju? 5, decolada 16, controle 119, decimal 8, bom voo. 198805, obrigado, volante. Boa noite, eu vou no 805. Boa noite, 05, subo 370 na pouca vigilância. 370, solicito manter a proa devido a informações, vou no 805. Autorizado, reporte ao término. Quem reportará? Mano Jamo, tá 3520. 3520, chame Recife agora, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, tá 3520, bom dia. Na final, baixar até a vaso, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, livre pouso, pista 17, vento 170 graus, 10 nós. Kilo Delta. Zero cinco foi na Pro de Jamo. Correto, chamo, sente, vou no 805, solicito manter essa prova por mais 12 milhas e aí voa, chamo. Sim, autorizado. O 1896 já tem aqui a autorização, só confirma o estimado para início do pushback. 15-9. Se não entendi? 15. Sim, a gente aguarde. É. Gol no 896, copia? Copia. Gol no 896, autorizado João Pessoa, 370 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5101 no controle 119, decimal 8. 70, via Upper Whisky 58, curva esquerda Puca Aracaju 51-01-19-8. Gol no 896. Boa noite, 96, correto? Chame para o autor, puxa o acionamento. Gente, obrigado. Tchau, Kilo Delta, Solos 2-1, no frequência livre hoje estacionar. Boa noite. Kilo Delta, fazer batizagem. Afirmativo. Para o pushback, acionamento, gol no 714, gate 5. Gol no 714, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, gol no 714.